Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma edição do programa Escolhes tu ou escolho eu. Hoje é sábado-feira, dia 10 de novembro de 2012. Novembro que deveria ser o nono mês e não o 11º. Mas, entanto, o julho e o agosto fizeram um mês só para eles. Linguistas. E, depois, por cima, foram meter isto no meio, não é? Com pouca vergonha. Se menos fosse, sei lá, novembro, dezembro, julho, agosto. Não faz sentido agora sim. É uma pouca vergonha. Pois mesmo hoje estou chateado, não vou fazer o programa, porque hoje estou chateado. Vamos acabar por aqui, porque depois, está bem? Pronto, estou até para a semana. Olá, estimado auditório. Carlos Bonaparte retirou-se, ficou apenas Nuno Miguel. Bem-vindos à emissão 103 da Escolhes Tu ou Escolho Eu. Quando o Carlos tiver a sua vontade de regressar, irei questionar-lhe, porventura, quem é o Júlio e o Augusto. Carlos está a chegar. Quem são Júlio e Augusto, Carlos Bonaparte? São imperadores, ou quer dizer, foram imperadores romanos. Ah, esses. E criaram um mês só para eles. Augusto César e Júlio César. O Augusto e o Júlio. Pois é. Pois é. Mas se não houvesse Júlio e Augusto, que seria feito o verão? Seria encurtado para menos metade de junho e pouco mais metade de setembro. Os meses existiriam, mas setembro, outubro, outubro, novembro, 9, dezembro, 10, e os dois outros meses seriam, sei lá, onzembro e dezembro, por exemplo. Por que não? Espera aí, agora estou a pensar. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso é verdade ou inventaste agora? Estou a dizer a verdade. Não sabia de tal facto. E só agora estou a raciocinar e a ligar os dois assuntos. Realmente, setembro começa por 7, outubro vem ligar ao 8, novembro ao 9 e dezembro ao 10. É verdade. Mas, se nos reportarmos aos meses anteriores, nada liga a números. Pois não. Porque os outros meses, tal como o próprio nome do calendário indica, o nosso calendário é o calendário juliano. Os primeiros meses não tinham nome. Aliás, não tinham número. É verdade. Compreendo. Só tinham nomes, não sei qual foi a base dos nomes, mas tinham nomes escolhidos, pensados, para cada, relativamente às épocas do ano. Será que o nosso companheiro comércio aleatório saberá desse facto? Eu não sabia, mas eu sou ignorante, confesso, e peço perdão aos amigos ouvintes. Mas pronto, a parte boa é que assim estamos mais perto do Natal. Já viste se porventura estivéssemos ainda no nono mês do ano? Ainda faltavam 3 meses para receber as prendinhas. Essa é outra questão que poderíamos levantar e que eu vou levantar no preciso momento. O Natal é 25 de dezembro. Porquê, Carlos Bonaparte? Porque não é no dia 28 de março. Afinal, o dia em que se celebra o nascimento da pessoa mais parecida com Deus. Stefani Germanotto. Exatamente. É uma curiosidade. Eu acho que, até porque reparemos, não é? Reparemos que, por exemplo, se... Como é que eu posso explicar? Com a Portanto, boca, pouco, Carmen. Pouco depois de nascer, acabou um ano, não é? Eu acho que o dia 25 de dezembro seria talvez associado a uma data referente à natalidade. Não é verdade? Talvez o dia do nascimento, celebrar-se o dia do nascimento. Por exemplo, porque era... como é que eu posso explicar? Era o último... Era o início da última semana do ano. Muito bem. Mas voltando à questão dos meses, ainda não acabou o seu raciocínio? Não, ainda não acabei. Perdão pela interrupção. Venero-me aos seus pés. Não há problema. E então dizia que... Como é que eu posso explicar? Dizia que... Iniciando-se a última semana... Não é? Iniciando-se a última semana... Do ano... Celebrava-se... Não é? Celebrava-se... Não a morte de um ano... Mas o nascimento do outro. Preparava-se... A partir de 25 de setembro... De dezembro, aliás... As festividades desse ano. Culminavam no dia 1. Ou seja, faziam-se os preparativos todos, as crenças todas, as viagens, porque às vezes as viagens eram longas, não é? Demoravam dias. Quando eram os familiares, por exemplo, não é? Tinham que estar os familiares uns com os outros, e aquela última semana do ano era dedicada precisamente a preparar o nascimento do outro ano. Ora então, nesse contexto, entendeu-se que o dia 25, porque era o dia em que se iniciavam as festividades do nascimento de um novo ano, não é? Entendeu-se porque... Não sei se na altura haveria registros ou não, mas creio que não haveria. Ora, como Jesus Cristo deve ter nascido perto desta data, e como se entendeu como Salvador, não é? Então, ficou como dia 25 de dezembro, porque era precisamente o início da última semana do ano. Aliás, se o seu caro amigo ou se os caros ouvintes também tiverem em conta, digamos que a seguir ao dia 25, no dia, digamos, seja uma segunda, seja uma terça, na terça-feira a seguir, por exemplo, vai ser dia 1, não quer dia 31. Portanto, é o início da última semana do ano. Voltando aos meses, se dezembro era 10, o décimo mês, o ano terminava aí ou tinha mais 2 meses depois? Eu creio que teria mais 2 meses depois. Com o nome... Isso é que eu desconheço. Ah, terá que perguntar aos imperadores. Talvez, se conseguíssemos contar, se eu não sei como é que se os números atualmente se pronunciam da mesma forma, em italiano e em romano, mas não deve ser, não deve haver grande diferença, porque parte do latim. Como é que se dizia 11 em latim? Está a perguntar a quem nunca estudou latim? Pronto. Então depois é uma questão de estudarmos, porque eu creio que o 11º e 12º mês do ano teriam precisamente a iniciação dos números em latim. O que eu sei dizer em latim é rosa, rose, rosate, rosamus, rosastes, porque era um verbo entoado e dito de cor por parte de Almeida Garrett, nascida 4 de fevereiro de 1799, cuja personagem já interpretei numa peça e nesse contexto dizia certas palavras em latim, porque Almeida Garrett, o João Leitão, teve aulas em latim quando era criança. Naquela altura ainda era bastante frequente, aliás. E deveria ser nos dias que correm. A própria missa só começou a deixou de ser dada em latim já no século XX. Portanto, até ao século XX, ainda que não se falasse o latim, a missa era sempre celebrado em latim. Exatamente. Impressionado com os conhecimentos de cultura geral que Carlos Bonaparte tem, pergunto qual será a primeira música de hoje e a respectiva explicação para a mesma. A primeira escolha de hoje será um tema que foi cantado, não sei se escrito ou não, mas creio que escrito, sim. Claro que não foi. Não? Pronto, é porque, ela também, porque ela também escrevia. Uma vez por ano, sim. Aliás, A Lágrima, por exemplo, que é um dos temas mais conhecidos da cantora. Uma vez por ano, sim. É? Sim, sim. Pronto, mas tudo bem, não foi ela que escreveu, mas foi ela que interpretou a gaivota, a Amália Rodrigues. Ela que é uma cantora bastante conhecida, como aliás já sabemos, não é? Um pouco por todo o mundo, não só apenas em Portugal. E coisa muito rara, sabem que ela é portuguesa, nunca me ouvi dizer que a Amália Rodrigues era espanhola, ainda que muita gente pense que Portugal é um país de Espanha, mas tudo bem. Mas assim, eu então que... Questiono até se não deveria ser. A esta altura, talvez não. Não é essa altura. Sabes que eu acho que nós devemos ter sempre um ponto de vista... Eu não quero que seja. Eu estou a questionar numa perspectiva global. Na minha opinião, sempre independentes. Deus, pátria e família. Isto era um tipo São Lazar. Hoje em dia é adeus, pátria e família. Sim, é um bocadinho por aí. Eu, por acaso, também acho que é bom estarmos independentes, porque somos, apesar de tudo, culturas bastante distintas, ou suficientemente distintas para haver uma independência. Já agora, eu não sei se sabes, carolhadas, das novidades da notícia da última hora. Última hora não será? Última hora não será, apesar de até já ser de há um mês para cá, mas que já tem vindo a ganhar um certo relevo. Qual? o facto da Catalunha querer ser independente. Não é propriamente onde mora. Eu próprio já escrevi notícias sobre tal. Exatamente. E a Escócia vai pelo mesmo caminho. Não tem nada a ver com isso. Mas a Escócia já é uma questão já mais antiga. Não é? A Catalunha é uma questão mais recente e, curiosamente, está a levantar outras preocupações porque é a região mais rica. E no final deste mês vai mesmo haver referendo, eleições sim, antecipadas. Aliás, não é bem referendo. O referendo é... Não, eleições antecipadas. Exatamente. E depois sim para poderá. Para dia 25. E se, porventura, o presidente atual ganhar... Depois sim poderá haver referendo. Para haver referendo, exatamente. Vamos lá ver então se vamos ter aqui mais um País Vasco, digamos assim. Portanto, ele está pela sua independência? Não, o Catalunha não é o País Vasco. Pois a Catalunha tem outro nível, outro tipo de comportamento e outra sim. maneira de mostrar as suas reivindicações. Aliás, devo até exprimir a minha opinião, não sei o que é que isto tem a ver com a Banda de Rodrigues, mas devemos chegar lá, devemos dar uma volta e chegar lá. Os catalães são um exemplo, na sua maioria, para a Europa. O País Vasco. Apesar de, aparentemente, a ETA ter deixado de existir, é sempre um bocado mais arriscado. Mas, concordo com a Bonaparte, caso a Catalunha se torne independente, o que hoje duvido, o País Vasco vai atrás. E aí, o panorama será diferente. Pois, é porque poderemos ter, inclusive, já uma, houve até ontem uma reunião, né, para que, digamos, que caso a Catalunha seja independente, possa desde logo permanecer na União Europeia, como um outro país. Exatamente. E isso é possível até com a mesma moeda. Portanto, não haver alterações em termos... Mas acredito que seria melhor para eles e pior para os espanhóis. Acredito. Porque aquela região é forte, é poderosa e é bem organizada. Acredito. Mas também acho que é justo. Também acho que é justo essa independência. Porque digamos que, apesar de tudo, a Catalunha sempre foi um pouco a ovelha negra. E é curiosamente que eu disse isto ainda há uns dias... Há uma nossa ouvinte, que se não é ouvinte vai passar a ouvir, da Roménia, que neste caso vive em Espanha, na Catalunha. Em Barcelona? Não, vive numa... ela disse uma locada específica, mas vá, é Girona. Girona. Conheço, sim. E ela, pronto, digamos que vive lá e tudo mais, e eu curiosamente disse... Digamos que os catalães sempre foram um pouco as ovelhas negras da Espanha, não é? Basta ver, por exemplo, no tempo do Franco, que o catalão era proibido. Não é? E, portanto, se... era proibido. E mesmo no desporto, o Real Madrid é que interessava, a Barcelona era para o canto. Pronto, também, é verdade. Em muitos aspectos. Mas a Amália Rodrigues terá nascido na Catalunha? Não, mas que estava o Flamengo. Ah, sim. Está, pois. Queres abrir uma musiquinha lá no Flamengo? Não. Em off. Dispenso. Está bem. Pronto. Vamos ouvir uma música que neste caso não é cantada pela Mala Rodrigues, mas sim pela nossa Joana Santos. A nossa locutora, escritora e cantora. E produtora. E produtora. E diretora. E diretora. Isto pois não. Por acaso produtora não sei especificamente... Ah! Sim, produtora, não sei especificamente do que foi. Foi só uma sequência de palavras semelhadas em horas. Se quiser, continuo. Posso continuar. É melhor. Doutora, por exemplo. A Joana doutora. Santos, sim, continua. Ela saberá que o senhor escolhe esta música. É segredo. Ninguém vai saber. Ela inicialmente não sabe. Não sei dizer, mas também a música já passou cá na rádio, portanto não há problema nenhum, não é? Poderá haver neste programa. Eu sei que ela despreza completamente este programa. É aquele. Se lhe desse uma lista, aquele programa que ela retiraria da programação seria este. Uhum. Portanto, poderá não ficar satisfeita com a inclusão de referida melodia no espaço radiofónico. Lamento-se imenso, mas não se pode fazer nada. Pode-se. O senhor não escolhe essa música e está feito. Para todos os efeitos. Não, pode-se. A original não pode, que já passou aqui, mas pode escolher outra coisa. Posso escolher outra música cantada por ela. Não, é a mesma coisa. É a voz dela. Não pode. Santa paciência. Não quero saber. Se não gostar, não gostou. Já foi. Afinal de contas, ela nem está para cá. Já vai ver isto daqui a 15 dias. Não é? Portanto, mas não era só o dia 12 que partiria? Sim, para o estrangeiro, mas para fora da sua residência. Não sabia. Exatamente, foi ontem. Portanto, muito bem. Mas pronto, retomando o que eu estava a dizer. Eu escutei esta música, ou esta versão, por um motivo. Aliás, por vários motivos. Vamos começar pelo primeiro. Para mim, é uma interpretação ainda mais feliz do que a de Amália Rodrigues. O que não é difícil. Sim, é um facto, não é difícil. Mas, e porquê que eu digo mais feliz? Porque vão ouvir os ouvintes que, apesar dessa música ter assim outro acompanhamento, também é um facto, mas a verdade é que eu não canto com aquele tom pesaroso. Canta com um tom mais tranquilo, harmonioso. Para quem não ouviu ontem, o tempo da antena foi sobre, ou a entrevista foi à nossa Joana Santos. Eu não ouvi porque estava indisponível. A que horas? A primeira vez. A segunda, o link não funcionava. Pois, não sei. E a terceira? Não tentei. Pronto. Tenho então que ver. Pode ter acontecido que estivesse a ver onde fazer o apilô. O quê? O apilô. Será essa uma palavra nova do dicionário árabe? Não, senão era alapilô. Alapilô. Continua. Ou entende-se Hala Pilo. Estava a dizer eu então que, digamos, ela no tempo da antena. Sim, pronto, o tempo da antena foi ela nessa entrevista de ontem. Também sabia esta música. Pronto, e eu sinceramente ontem entrevistei. Ontem, na quarta-feira, tive a entrevista que mais prazer me deu e tenho que admiti-lo, já o admiti ontem. No programa, já admiti quarta-feira na gravação, que basicamente é a mesma coisa, mas para os ouvintes é diferente. Ou seja, hoje é a terceira vez que está admitido. E porquê? Porque acompanhei a carreira dela e acompanho o percurso dela. Enfim, desde o princípio, desde a produção da música até ao resultado final. Escolhi esta versão também porque esta é das... talvez a melhor versão, a melhor interpretação que eu já ouvi de, para mim, uma das melhores pessoas que está à face da Terra. Da Lua, às vezes, quando está assim com a cabeça mais na Lua, mas geralmente na Terra. E pronto. E porque tenho o prazer de ter como amiga. Já uma vez aqui falamos nisto quando foi os 2 anos da Rádio Antena Web, uma conversa que durou uns pouquíssimos 53 minutos. Em que 54 deles foram passados a brincadeira. Mas diziam então que houve, portanto, essa confissão na altura que nos conhecemos há 9 anos atrás. Há 9 anos? Foi o que eu disse. Há 9 anos atrás. Há 9 anos. Há 9 anos atrás. Há 9 anos. Há 9 anos à frente. Eu fui para o futuro assim, e voltei para trás. Vou à frente agora que está longe. Pronto. E então, nós conhecemos-nos nessa altura, em 2003. Se é verdade que um dia houve um desencontro, depois houve um reencontro, em 2010, também é verdade que não é qualquer pessoa que se preocuparia em restabelecer essa ponte. A do Freixo? Não. A da Rábida? A da Santos. Uhum. A ponte de Santos. E pronto. E aí está. E foi ela que teve essa iniciativa. É, teve essa iniciativa e pronto, ou seja, é uma das pessoas em quem eu tenho mais orgulho, é uma das duas pessoas em que eu tenho vejo um exemplo a seguir, porque tiveram uma vida, tiveram tudo, digamos, para dar errado, tiveram tudo para se tornar pessoas revoltadas, tiveram tudo para se tornar pessoas, neste caso ela teve tudo para se tornar uma pessoa revoltada, teve tudo para se tornar uma pessoa, enfim, fria, distante. Teve até motivos, enfim, não sei, ela podia ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que é agora, porque a vida foi nesse sentido, encaminhou nesse sentido, no sentido de ser uma pessoa má, no sentido de ser uma pessoa fria, revoltada com os outros, uma pessoa que fizesse mal aos outros, uma pessoa que estivesse no sentido de, que fosse, digamos, má, que tivesse mesmo maldade, não é? Que fizesse mal às pessoas, que preocupasse intrigas, que podia ser uma pessoa vazia, animicamente, e não é. É difícil. É difícil ser assim. Então, escolhi esta música numa homenagem à pessoa que, por acaso, foi entrevistada ontem e que agora está, digamos, longe. Tanto já não tenho assim ninguém a chatear todos os dias. É pronto. E foi por isso que escolhi esta música, porque também para mim é uma das melhores interpretações, quer da Gaivótia, quer da própria Joani. Canção número 1. Título: Gaivota. Intérprete: Joana Santos. Orquestração: Bonaparte Krasman. Bem-vindos à segunda intervenção de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Um programa desta singela estação intitulada Rádio Antenoé. Na primeira intervenção, tive ao meu lado o Carlos Bonaparte. Agora é Carlos Bonaparte que me tem ao seu lado. Entretanto, o botão aqui da mesa de mistura, um trabalho fantástico do nosso técnico que somos nós, vai chegar-se um bocadinho para a direita. E quando chega-se para a direita, isto vai ficar... Olá! Bem-vindos! Hoje é sábado, 10 de novembro de 2012. Vamos... O cavalo já voltou a chegar. Já foi ali tomar o seu pequeno almoço e já veio. E então, um lanche. E nós estamos aqui devido a este intempério. Enquanto eu tento estragar eu pergunto ao Carlos Bonaparte, agora já em tom mais elevado. Vamos lá. Elevado! Eu sempre disse! Que é... A filha gentil de Bada. Eu pergunto se esta semana foi a pior semana de sempre. Foi a pior semana. Foi uma boa. De sempre. Foi o quê? Por acaso não foi a pior semana. Ah, foi a segunda pior. A pior foi há duas semanas atrás. Olha! Ah, tinha sido a semana passada, agora já foi a semana. Mas não foi a semana passada. Mas não foi a semana passada. Olha, e eu o membro mais recente, Bonaparte, está com fino. É que tem o mesmo nome das azeitas. Que podia ser o bebo coisa. É que tem o mesmo nome da mais nova das azeitas. Mas felizmente não foi. Está fina. Mas felizmente correu tudo bem. Então está fina, muito bem. Nossa, nossa, que correu tudo bem. É verdade, é verdade, pois, verdade, claro. Verdade, isso, que correu tudo bem. Pois, claro. Ai, é verdade, ai, é verdade. É, sim. Enquanto temos fundo musical, eu vou imitar-me. Um sábado no hospital, eu fui ver a minha sobrinha. Enquanto esperava cá embaixo, bebi um grande chocolate quente. Isso rima com alguma coisa. Nossa, estavas contente. Nossa, eu estava tão contente. Ai, é verdade. Ai, é verdade. Chocolate quente, eu estava tão contente. Ai, é verdade. Ai, é verdade. Já acabou. Pum, pum, pum, pum. É! Faltam as raparigas jeitosas no seu videoclipe. Bem, deixem a música. Arranjavas lá umas enfermeiras, não é? As enfermeiras, sou tão contente, diga tudo o que quiser. Bem, nós agora vamos... Mas agora me pica! Nós agora vamos falar sobre mim. Porquê? Porque eu estou impressionado com a minha cabeça que está cada vez pior. Na semana passada, eu tinha um rolo de coisas para dizer sobre o meu resumo da semana e não disse praticamente nada. Mas tu lembras... Pois foi o quê? Tu sabes nada? Porque é que estás aí? Onda Nacional, o que é isto? Obrigado, obrigado pela publicidade. Na semana passada, comecei... Tu dizes que não há concorrentes, que não há não sei o quê, nem sei o quê. Isto é uma rádio, é? Na semana passada, eu comecei... Sim, continuo. Qual foi a asneira que eu acabei de proferir? Nada. Gostava que as pessoas ouvissem este momento. Continua. Está bem. Na semana passada eu comecei com uma leitura da história do José, que já não te lembras, não é? Conheço. Eu não sei, que era o mais novo dos irmãos, até nascer o Benjamin. É que a primeira coisa que tu disseste a seguir a isso foi a banana que eu comi, o Lócio não comi eu, uma coisa assim. Como o Lócio gosta de bananas, eu gosto de ti. Pô, então não gosta nada de mim. Ora besta, isto não... Eu vou fazer aqui em poucos minutos o que eu ia dizer na semana passada, que é para não perder o... Eu gosto de não... Não gosto de referir tudo o que tinha idealizado. Se não for naquela semana, é uma semana depois. Ou daqui a duas semanas, como foi com a música dos Offspring. Sim. Foi só duas. Acho que foi dois meses. Bom, na semana passada eu comecei a emissão com um tom de doutrina, de exemplo para os homens, de cumprir... Foi uma coisa que eu fiquei a pensar. Cumprir os... Em vez de estarmos obcecados em cumprir os nossos sonhos, se calhar ao cumprir os sonhos dos outros fazemos bem e ficávamos felizes, ou ainda mais, ou tão felizes. E andámos para trás, sim. Para trás? Para trás, quê? Para trás anda burro. Pois, andas para trás, tens que ter sonhos para cumprir, tens que lutar a vida. Eu tenho, mas não é obcecado com isso. Não é ficar também estás obcecado pelos sonhos dos outros, não cumpres os teus. Eu não sou obcecado pelos sonhos dos outros, sou obcecado pelos sonhos de alguém. Vai lá, não sei. Com quem tenho, é que sonhaste hoje? Com quem é? Olha, com quem é que sonhaste hoje? Por acaso tenho para contar, ia-te contar na mesma. Amanhã eu conto no fim, se não me lembrar, na última intervenção. Mas posso já dizer que sonhei com a minha turma da primária e na última intervenção explico porquê. Com uma mistura de dia dos ramadas. Dia do junto em que a minha família se junta. Uma mistura das duas coisas. Bem, o que eu estava a dizer sobre a semana passada. Eu comecei assim, de uma forma doutrinal, se é que esta palavra existe. Porque no sábado, dia 27 de outubro, ao fim da tarde, enquanto os colhões estavam a transmitir na rádio, eu não quis ouvir, fui a uma missa com um padre que é uma categoria. Já te contei aqui coisas que eu disse, não é? Já. E foi o padre que contou uma história parecida com aquela e deixou-me a pensar. Eu gosto daquele homem. Ele, ao mesmo tempo que é todo descontraído e tal, e finge que vai-se embora de manhã, já que vocês queriam. Ele, quando é a altura de falar a sério e mandar as suas críticas, ele olha às vezes fixamente para determinadas pessoas, não sei se está a mandar recado, ou se calhar é mais isso, calha. Bom, mas porquê é que eu tive assim um final de tarde que me fez... deixou-me satisfeito interiormente e até exteriormente, porque fiz uma corrida depois da missa, da igreja até casa fui a correr, uma corridinha de sabedoria. Não faz nada. Bom, foi para compensar o facto de, no próprio dia, não sei se contei isto, mas vou-te contar pela primeira vez em meio de estreia, conta. Que naquele sábado eu fui campeão na Fórmula 1. Verdade. Estou-te a dar agora a novidade. É verdade. Ganhei o Ayrton Senna e, entretanto, naquela semana já voltei a ser 3 vezes campeão e por 2 equipas, primeiro por uma mais fraca e depois ainda pela mais fraca, porque aquilo depois não é passeio. Tu és escolhido para a melhor equipa, lá no jogo da Mega Drive. Mas depois, por exemplo, se a segunda melhor equipa ou terceira, agora que uma pessoa vai crescendo e vai apanhando as rotinas, o sistema, o modo como funciona o jogo, as regras do jogo. Se uma equipa mais baixa te faz concorrente direto em 2 corridas seguidas, e se te ganha, do género, ficas em segundo nas 2 corridas, mas se ele ficar em primeiro nas 2, a equipa decide que o outro piloto é melhor que tu, e tu desces. Percebes? Vai ele para o teu lugar, e isso aconteceu-me na primeira, não, ganhei à vontade. Mas logo nas 2 primeiras corridas da segunda época, na melhor equipa, o Ayrton Senna, que estava na outra equipa, fez-me concorrência direta, me ganhou umas 2 vezes e eu desci. Fui para uma equipa pior. E aí voltas a ter que lutar para... Mas agora já estou contra o Arsenal, já fui para aí 5 vezes campeão. Sou maior, pá, eu fiquei tão contente. Não sabias nada, não te disse, mas... Ah, por isso o Benfica agora... O cara do Benfica é uma categoria. Já tenho 2 portugueses, já é o maior. Bem. Outro tema que deverei abordar aqui, o tom agora muda, é o dia 1 de novembro. Dia, este ano foi o último, em que foi feriado para assinalar o dia Todos Santos, em que há uma romagem global de Portugal ao cemiterial para visitar os defuntos. E sabes que, além de ser um dia propício em reencontros, aliás, devo-te dizer que estive, se calhar já te contei, com uma que foi da nossa turma do décimo, que era maluca para o Deco, mas já te contei. Não, estou-te a contar agora. Estive com a maluca para o Deco e com a namorada do teu primo dos óculos e com outras pessoas, também já nos sabem há algum tempo, mas essas tu desconheces o seu paradeiro. É por acaso uma delas, até se sabes. Estás feito moço, é nos vai. Estás feito moço, és vai. E os seus pais também estavam lá. A irmã não, a que tu conheces-me. Bom. Mas sabes que esse dia faz-me pensar no valor que devemos dar à vida enquanto estamos cá, mas ao mesmo tempo causa uma sensação estranha, e esse é o principal assunto, que é o lidar com a morte. Estamos tão habituados a que as pessoas estão cá e nunca, raramente pensamos que de repente elas podem desaparecer e ninguém comanda nisso. Não é um assunto difícil de se lidar. Não é difícil. Há pessoas que pensam nisso, outras não pensam, mas mesmo não pensando, quando se debruça sobre isso, que é o meu caso, que é 1 vez ou 2 por ano, fica um assunto complexo. Não é verdade, Carlos Barbaro? É verdade, eu disse que sim, vocês não viram. Para mim, não. Não, não. És burro. Bom. Para terminar o assunto do Rui Veloso, que falei muito na semana passada, o concerto, eu, quando falei, esqueci-me, logo ainda na última música que eu escolhi, que foi o Fado Ladrão e Namorado, acho eu, ou não? Bom, foi. Não, foi o primeiro beijo. Primeiro foi o Fado Ladrão e Namorado, depois foi a Mariazinha, depois foi o primeiro beijo. Quando falei em imaginar-me de um lado lá no palco, esqueci-me de falar sobre uma coisa óbvia, tão óbvia, e que entrava no quadro da música do mesmo dia, porque foi gravado na sexta-feira, que é os Storytellers. No sábado, poderia ter referido, na sexta, que no dia 1, assinou-se 2 anos desde os Storytellers, que eu fiz, não é verdade? É verdade. Por acaso lembro-me disso. Pois não, abraço, eu disse. Não, lembrei-me mesmo por mim, lembrei-me. Ah, está bem. Ah, eu já não estou a falar sobre os mortos, já posso falar mais coisas. E então, Storytellers, fez 2 anos e foi isso. O quadro da música, não sabias, mas ficou só com 9 Storytellers até. Que passaram todos pela rádio. Uma música de cada um. Pronto. David Bowie. Bowie. Sarah McLachlan. Bowie. Bowie. R.E.M. Bowie. Tom Bowie. Waits. Bowie. Bowie. Quem é que passou Bowie. Mais? Matchbox 20. O... Sabe, aquele que canta. Money, money, money. Ai, fogo. Kanye West? Não interessa, continua. Não, eu já vou falar. Bem. Mas agora deixa-me dizer uma coisa. Deixa-me dar a minha opinião, pode ser? Sobre aquilo da morte. Ainda não acabou. Sabes que eu tenho uma opinião? Billy Idol. Isso. Foi o que tu disseste, Kanye West. Pois foi. Tens uma opinião? Tenho uma opinião muito particular sobre a morte. Particular-se? Sabes que eu por acaso lido muito bem com ela, sabes? Estás com ela todos os dias, é? Aliás, tu viste até o que é que eu disse na sexta-feira, não é? Que se as coisas. Disse que se houver remédios, lembras-te de ter falado nisso? Se houver o quê? Lembras-te de eu ter dito, sabe, uma coisa que corresse mal, o assunto seria erros médicos? Ah, sim. Ou seja, e eu continuei até a equacionar fazer programa. Porque eu ia fazer programa. Porque. É assim. É, primeiro tudo, eu digo isto porque acho que, acho que é importante as pessoas saberem. Acho que é importante as pessoas saberem e pelo menos a partilhar a minha opinião. Que não foge à verdade. Há quem não consiga assumi-la, há quem consiga aceitá-la. Mas a verdade é que, ou seja, digamos, isto é uma realidade. Nós podemos duvidar de muita coisa, mas esta nós temos como certa. Portanto, o melhor é, desde logo, aceitarmos que isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo com as pessoas que nós mais gostamos. Com os nossos pais, com os nossos irmãos. Para quem é pai de filhos, com os nossos filhos, que isso vai acontecer. Eu também devia ser pai de quê? Pais de sobrinhos. Quer dizer que foste pai, então. Já que há pais de sobrinhos. Pois, pelos vistos, é verdade. Devo dizer que esta família é... talhada para nascer em datas importantes. Carlos Bonaparte nasceu no mesmo dia de Stefania Germanotta, intitulada Lady Gaga. A sua sobrinha nasceu no mesmo dia do filho de Lionel Messi, melhor futebolista. Ou seja, Carlos é associado, para mim, à melhor personagem, à melhor artista do panorama internacional da música, e a sobrinha é associada ao melhor futebolista internacional. Ela vai ser a próxima Marta do futebol feminino. Sim, sim. Não, ia ser a Marta do futebol feminino. Bem... Mas... Os mortos. É assim, o melhor mesmo é... Eu tenho uma espécie de receita para isso. Para lidarmos bem com isso. Primeiro de tudo... Não nos dramatizamos. Isso vai acontecer. Ponto. Ai, mas vamos perder pessoas que muito gostamos, etc. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar ao máximo algum momento que estejamos com ela. Vamos aproveitar ao máximo aquilo que ela nos disser. E pensar, quando nós, por exemplo, nos quisermos desentender com alguém, pensar sempre, e se a pessoa morresse agora? Havia ou não motivo para estar chateada com ela? Nem é preciso se a pessoa morrer agora. E se lhe acontece alguma coisa e ela não tem como me ouvir? Se eu fico nem certeza se a pessoa vai morrer ou não. Não é? Fica sempre essa coisa. Digamos que... Quando nós fazemos isto ao cabo de um... Ao princípio pode ser um bocadinho assustador, mas quando nós fazemos isto ao cabo de um tempo, já é normal. Eu devo chatear-me ou não com esta pessoa? Será que realmente há motivos para isto ou não? Eu posso dizer hoje que se há pessoas que se morrerem, nem tanto me faz. Aliás, para algumas até será um alívio que eu fique aconteça. Não deixando a morte a ninguém, mas outra desta. Porque são pessoas que... Não estou cá a fazer nada. Mas estou a dizer isto, independentemente de elas estarem bem, mal, muito mal ou não. Porque já pensei precisamente, então, e se isso lhes acontecesse? Não é? Por isso é que eu também não tenho problema em dizer que há pessoas a quem eu não valeria se as visse a morrer. Que não o quê? Que não valeria se as visse a morrer. Não as ajudaria. E não tenho problema nenhum. Ou seja, isso é um facto, isso vai acontecer. E mesmo que eu hoje valha a uma pessoa... e que lhe salva a vida, ela vai morrer mais tarde. Mas é lógico que há pessoas que merecem. O que é que quero dizer com isto? Não fiquem as pessoas chocadas para dizer que não se pudesse salvar algumas pessoas que não salvava. Não salvava, mas se elas tiverem que se salvar, salvam-se. Se tiverem que morrer, por muito que eu tente salvá-las, não vou conseguir. Não é? Ou seja, não estou para me desejar a morte a ninguém. Mas isso é certo. Nós temos que encarar a vida tal e qual como ela é. E da vida faz parte da morte. E é claro que há pessoas que se confortam com a ideia de que não há propriamente uma morte, há apenas uma passagem. Há pessoas que preferem que o fim de tudo assusta muito. E preferem criar uma vida depois da morte, porque mesmo que isso não exista, depois também já não sabem. Não é? Portanto, porque isso tudo ninguém veio cá para contar. Não é? Portanto, foi uma criação nossa, ninguém veio cá para contar. E portanto, enfim, se existe ou não, isso é uma coisa que daqui ninguém pode dizer, mas é uma coisa que nós podemos ter a certeza. Esta vida nós temos. E podemos fazer a mesma coisa com ela. Portanto, quanto mais tempo nós aprendemos a lidar com as coisas básicas da vida, não é? Que vamos morrer, que as pessoas mais queridas, as pessoas que são mais queridas por nós também vão morrer. E há outra coisa, que é, não vão morrer daqui a 10 anos, ou 15, ou 30, ou 40. Vão morrer quando tiverem que morrer, até pode ser agora. Não é? Aquela coisa do... Eu não sei se nada, eu não sei se há alguma coisa que dura a vida inteira, mas há uma coisa que é certa. A morte vem sempre no fim. Vem quando tiver de vir. Eu posso cair de um 25º andar de costas, bater com a cabeça, esfalfar-me todo e não morrer. Posso tropeçar ali nas escadas, descer 3 ou 4 graus, maior 3 milhões e morrer. O que tiver de ser é. Mas como nós não sabemos, há que aproveitar o tempo que estamos e que falamos com os outros ao máximo. E se possível não dedicamos muito tempo à tristeza, nem a pensar nestas coisas, porque às vezes o mais improvável acontece, tal como o mais improvável se dá. Portanto, tenho duas considerações a fazer. Primeiro, perdeste uma boa oportunidade de teres uma boa justificação para uma música que tivesse a ver com o assunto. Já te falaste, mas não vais repetir. Um dia que surja uma música relacionada com isto. Segundo, vamos em 18 minutos de intervenção e ainda nem falei sobre a música. Fala então. Por tua causa. Pois isso que ocupa a mim. Não, agora ocupa a mim. Só por causa disso. Bom. A gaivota passou aqui o original no dia 23 de julho de 2011. Eu ia te dizer, quando falaste de quem escreveu, quem está aqui, eu ia dizer que ia falar no Alá Uma, compôs a música. O que não sabia é que tinha sido também do Alexandre O'Neill. Sabias? Alexandre O'Neill e Alá Uma foi o da gaivota. Nós vamos escolher. Nós vamos ouvir uma música que tem vários. Em parte já falei sobre este tema já há alguns tempos. Logo a começar pela letra que diz assim: fala agora. Por teu livre pensamento foram-te longe encerrar, tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar. E apenas ouves o mento, e apenas ouves o mar, levaram-te a meio da noite, a treva tudo cobria, foi de noite, numa noite, de todas as mais sombria, foi de noite, nunca mais se fez dia. Ai, dessa noite o veneno persiste em me envenenar, hoje apenas o silêncio ficou em teu lugar, e ao menos ouves o mento, ao menos ouves o mar. Isto não é do tempo em que se faziam letras, que é do meu agrado, letras bem pensadas, um livro trocadinho, os versos a tocar, tal, as ideias misturadas. Gosto disto. Que fica em teu lugar. O assunto em si, o título, fala de uma coisa que é grave quando acontece. E até há pouco tempo tive um exemplo parecido na família, que é o abandono. Que é o nome da música que vamos ouvir. É muito grave. E faz-me lembrar. Isto é a explicação da parte não literária ou musical. Faz lembrar. Porquê é que depois ia carregar no coisa? É para não ficar seguro, só não se vê nada. E agora, quando chegasse, eu carregava aqui no rato. Tá bem, mas agora já é de noite, fica não, seguro. Não, tu consegue alcançar. Eu conheci esta música. Ainda há coisas positivas no projeto da Malia hoje. Além de ouvir o cantar. E de terem estragado algumas músicas. Mas, por outro lado... A parte de terem lá dois membros que para mim, do grupo que para mim devia ser extinto do panorama nacional, o projeto Amália hoje fez-me, a mim e a 500 mil pessoas ou mais, fez-me conhecer melodias que não conhecia. Uma delas foi esta. E porquê é que eu estou a falar no Amália hoje? E porquê é que vamos ouvir essa versão e não vamos ouvir a da Amália? Porque, primeiro, não gosto de ouvir a Amália cantar. Segundo, é neste contexto que se vai inserir a explicação, que é... Em 2010, nos dois primeiros, no segundo e terceiro meses de 2010, fevereiro e março, estava eu num jornal local e a subdiretora de lá... Não sei se já falei sobre isso aqui. Se calhar não. A subdiretora... Não, tu é logo, não. 103 emissões, tu lembras tudo o que falámos nas 102 anteriores. Nunca falaste da subdiretora? Não consegue alcançar! A subdiretora de lá... Façamos conta que eu estive lá há 50 dias. Em 49, ela ouvia de início ao fim do seu dia de trabalho a Amália hoje. Sempre tem música atrás de música. Mas como que eu falaste isso? E depois voltava a ouvir a mesma coisa. Depois, se a música naquela altura lhe agradava muito, ela repetia a música. E foi aí que eu comecei a ouvir isto. O Amália hoje. Depois conheci o Abandono, acho que não foi lá. Foi num concerto que deu na RTP2. Ou na SIC. Pronto, na televisão. E aquela música ia para nos ouvimento, e depois fui ouvir o original, não tinha nada a ver, mas pronto, até esta versão está mais poderosa, estás a ver assim coisa. A verdade é que estou a falar nisto porque estava eu num jornal local em que eu hoje olho para trás, bem, eu, naquela altura estava meio desorientado, como tu sabes, mas apesar da desorientação, ainda consegui ter o discernimento e a capacidade de não ficar lá do que mais 2 meses, nem chegou a 2 meses. Porque é aquele género de patrão, lá vou falar de uma coisa, o cara fica muito irritado. O patrão que tem estagiários de janeiro a dezembro, uns 6 meses, outros 3 meses, ou se for lá o ano todo, não se importa. Um sai, outro entra, vai tentando regatear, não é regatear que se diz, resgatar. Vai tentando resgatar aqui e ali. Mete anúncio na internet, a dizer mesmo, estágio não remunerado, possibilidade de integrar os quadros da empresa às 11. E a verdade é que, sem pagar aos estagiários que lá passam, ele chega ao fim do ano, ele chega ao fim de cada semana, que é um semanário, e tem um jornal sempre para as suas receitas, para os seus lucros, sem pagar aos jornalistas. Quando eu estava lá éramos 5, depois é que eu fui-me apercebendo, 3 estavam a estudar, 2 não, e eu era um deles. Vai passando, pronto, quem é que ele paga? Ele próprio e o filho, ou que trata das felicidades, é a sua diretora. O resto, pronto, vai tendo de borla, roda, e vira, e depois quem fica com o dinheiro aí ele e não paga aos jornalistas. Não estará muito correto isto, mas perfeitamente. Pronto, faz-me lembrar esse ambiente, tenho que sinceramente, é um aviso para os jovens. Dos 20 anos ou menos, ou pouco mais, jovens e menos jovens, também pode aparecer. Estou a dizer jovens, mas também pode aparecer para pessoas 50, 60. Há pouco tempo, ainda portanto, conheci um caso de género, que não posso falar, mas conheci um caso de género, há pouco tempo. Abrem os olhos, porque mais do que trabalho, acho que a dignidade e a justiça devem prevalecer. Se pagarem, está bem, ajuda. Se não pagarem, vamos dar uma volta. Agora, vamos embora. Vamos ouvir o projeto de 2009. O álbum foi lançado 27 de abril de 2009. Amália, hoje, a faixa número 7 desse álbum. Só uma coisa, muito rápida. Eu gosto muito deste projeto por uma coisa. Não. Já acabaram. Muito bem. Número 7, Abandono. We'll be right back. sem alcançar. E apenas ouves o vento, e apenas ouves o vento, e apenas ouves o mar. Esqueci de dizer no início, amigos ouvintes, depois ouvimos esta coisa. Lá, foi rápido ir buscar. Já venho, vou buscar uma jantarzinha, já venho. Jantar? Hoje vai ser um. Hoje é a emissão em que estamos a centrar-nos numa gaivota que basicamente ignora as contas de telefone que havia para pagar hoje. Os amigos ouvintes, com certeza, não compreenderam o que eu disse. Mas vão compreender. Eu volto a referir. Hoje é a emissão em que uma gaivota ignora as contas de telefone que tem para pagar hoje. Nós hoje também vamos falar sobre uma coisa que vai acontecer amanhã, 11 de novembro de 2012, às 8 da noite, hora de Portugal Continental e da Madeira, 19 horas nos Açores, em que vai acontecer na Alemanha, Frankfurt, apresentado por Heidi Klum, modelo local, os MTV Europe Music Awards 2012. Uma cerimónia que já acompanha há vários anos e que este ano vou voltar a acompanhar e até na companhia de Carlos Bonaparte. A Antena Web vai acompanhar ao vivo MTV Europe Music Awards, ao vivo a 10 mil quilómetros. Ora, e vamos já começar a falar sobre os nomeados para ver se desta vez, ao contrário do ano passado, o Carlos acerta em mais alguma coisa. Call Me Baby, da Carly Rae Jepsen. We Are Young, dos Fun, com a Janelle Monáe. Somebody That I Used to Know, de Gautier, com a Kimbra. E não. International Love, Pitbull e Chris Brown. E We Found Love, de Rihanna, com Calvin Harris. São os nomeados para a melhor canção do MTV Europe Music Awards. Penso eu que vai ganhar. Aposto ali no We Are Young dos Fun. Sabem que a Somebody That I Used to Know dos Gautier, também belga-australiano. Fiquei a saber agora que o Gautier é belga-australiano. Mas o. Cheiram ali que os fãs vão vencer a coisa. Carlos Bonaparte, estão a chamá-lo da recepção. Estão a tratar de problemas técnicos relacionados com o nosso estúdio. Melhor artista ao vivo. Temos Green Day, Jay-Z e Kanye West, Lady Gaga, Muse, Taylor Swift. Obviamente, Lady Gaga, e se fala mais nisso. E depois estou aqui a dizer as minhas apostas. Estava a dizer as minhas apostas sem ele saber. Carlos Bonaparte, estava aqui a comentar com os meus amigos ouvintes que alguns perguntaram. Carlos Rae Jepsen. Hã? Ah. Eles alguns perguntaram o que é que eu ia falar a seguir, eu estava-lhes a responder. Que amanhã a Antena Web vai acompanhar, não é? A MTV Music Awards, na verdade. In loco. Ao vivo, a 10 mil quilómetros de distância de Frankfurt. Não, in loco. Vamos ficar loucos a acompanhar esta coisa, sim. Eu já fiz as minhas duas apostas para as duas primeiras nomeações. Vamos lá ver se este, para as duas primeiras categorias. Vamos lá ver se este ano acertas mais alguma coisinha que não passaram. Que eu dei-te uma pinga quando foi para contar os vencedores. Melhor música, Call Me Baby. Call Me Maybe. Tu sabes como é. Da Carly Rae Jepsen, We Are Young, Fun com Janelle Monáe, Samba, estou a acelerar porque os ouvintes ouviram isto, Samba That I Used to Know, Gautier com Kimbra, International Love, Pitbull e Chris Brown, We Found Love, Rihanna e Calvin Harris. Melhor música. Ora bem. Pronto, lá ele acertar, é só dizer o nome, tumba, tá nada, foi que eu vi. Rihanna com Calvin Harris. Não é esse o nome. We Found Love é o nome da música. Sim. Melhor artista ao vivo. Green Day, Jay-Z e Kanye West, Lady Gaga, Muse e Taylor Swift. Ora bem. Estou a saber agora que Jay-Z e Kanye West andaram juntos, mas está bem. Jay-Z e Kanye West. Embora eu acho que vão ganhar, vai ganhar Lady Gaga por uma questão de vendas, mas de interesse. De seguidores. Mas para interesse, mim, não estás com o interesse. É o clubinho que vota, é o coisa que vai ganhar. É a JCJ, para mim é o JCJ e o Kanye West. Melhor artista pop, Justin Bieber, Katy Perry, No Doubt, Rihanna, Taylor Swift. Justin Bieber. Para mim também. Os outros hoje não te digo, depois ficas a saber quando vires a emissão, quando te mostrar. Vamos à música do telefone. Diz-me lá. Não digo. Diz-me lá. Os outros dois ouves depois. Diz-me lá. Sim, ouve tudo depois. Está bem. Vamos lá, vamos ouvir uma música que já não ouvimos há muito tempo, desde setembro deste ano. Para ver bem. A sério? Foi, eu avisei-te, foi outra vez, uma versão do Payphone. 22 de setembro, foi a primeira música, o Ray Mac, Payphone. Pronto. Há um mês e meio, foi há muito tempo. Há mesmo, há muito, muito tempo. Então é assim. Já vai aprender. Há um tempo estávamos numa reunião, aliás, aqui na rádio, e estávamos a falar da discriminação, e eu... Eu não discrimino ninguém, só discrimino ceguinhos. É preto, é. E não é que no mesmo dia, acho que foi no mesmo dia que eu disse isto. Não, quando eu já não sei quando é que fez a conversa, mas foi. Mas foi mais ou menos mesmo. Acho que até foi no próprio dia que eu me deparei com esta música. É assim. A intérprete chama-se Yasmin Álvarez. Esta Yasmin Álvarez é uma cantora, creio, norte-americana. Ela tem uma particularidade. Não vi. Exatamente. Muito diferente de mim, inclusive. Que vejo perfeitamente. Olha ali a que ele passa a ver. Ela é grande, pá, deixa-me ver ali a gaja boa. Ai não, isso. Não pode ser online. Oh, on. Coisa. Pronto. Mas dizia eu então que ela não vê. Esta cantora. Ela está a tentar se ingrar no mundo da música e está, digamos, a ter aquele incentivo dos amigos, etc. E a gravar vídeos para o YouTube. E eu escolhi esta versão do Payphone, embora não fosse aquela que eu mais gostasse de ter escolhido, porque já passou aqui há duas vezes. Aliás, uma vez, esta vai ser a segunda. Mas a verdade é que foi talvez a impressão mais fantástica que encontrei dela a cantar esta. Ou seja, a cantar. Eu não sei se é ela que toca ou não, creio que não. Não, pois não. É ela que toca? É. Então, ainda mais fantástico é. No vídeo é, deve ser. E é que não parece ser só ao vivo, por isso é ela. É ao vivo. Portanto, ou seja, ela a tocar a Payphone e a cantar. Já teve com o Justin Bieber, que lhe fez uma surpresa. Sim, sim, sim. Já teve com o Justin Bieber. E ela, ou seja, ela está a singrar. Não sei se é americana ou se é canadiana. Norte-americana. Pronto, é norte-americana. Por acaso é engraçado, porque ela tem postura de canadiana. Não diz. Não é exibicionista. Como é que é explicar? Sim, canta com... Canta com gosto, não é? Com gosto, com qualidade, não é para se mostrar. Eu estou aqui no YouTube, hein? Olha eu aqui no YouTube. Não se chama Stevie Wonder, sei. Pois, essa também começou pelo YouTube, foi. Mas diz, não, eu então... Não, mas gosta de se exibir. Pois. Ai, eu lembro-me... Um dia desse, sei de recuperar uma coisa que eu escrevi, que também tinha aqui sobre o Stevie Wonder. Sim. Tenho. Eu tenho coisas enquanto isso. Tenho. Mais. E então... é assim... Escolhi esta versão, porque foi a versão mais fantástica que encontrei, mais bem sucedida dela. A tocar, então, e a cantar. E esta música, ou melhor, esta... Sim, a música é alegre também, não é? Ritmada, alegre, pronto. Ritmada? Até não é? Está certo. Não é uma balada. É uma música tipicamente pop, ou seja, música ritmada. Falou em balada, sábado. Na balada. Sim. E é assim, ela, esta cantora, curiosamente... Espera aí, Carlos Bonaparte. Espera aí, que eu estou a ver à minha frente uma proposta para mim e para ti. Ui. Queres uma escapada romântica a dois no Douro? com direito a uma noite quase borna, uma bebida de boas-vindas, espumante, fruta e pequeno almoço no quarto, ui. No Hotel Porto Antigo. Está bem. Está bem? Estou bem sozinho. Eu não vou. Continua. Continua também. Continua a falar do telefone. Pronto. E, pronto, como disse, esta versão escolhi mesmo porque foi a mais bem sucedida dela. Daquelas que encontrei. E esta cantora, ela faz... Só duas. Foi o remake e esta. Não, encontrei duas, encontrei mais do que uma música cantada por ela. Ah, dela, sim. Da Jasmine, da pequena série. Pronto. E é assim, ela faz-me, eu não sei o que é que ela tem, mas ela faz-me, ela dá-me a entender, faz-me sentir aquela coisa do que quando nós queremos, não há limites. Sei que tem menos de 20 anos, dizia ela em teens, Por isso é que tinha, deve ser menos 20. Pronto. É assim, ela sinceramente faz-me. Dá-me aquela sensação do. Não há limites. Quando nós queremos, não há limites. É uma pessoa, pareceu-me ser uma pessoa que não tem pudor da sua deficiência visual, neste caso, ou de qualquer outra deficiência, mas pareceu não ter. Mas ao mesmo tempo pareceu não. Pareceu-me feliz. Ela pareceu-me. Não pareceu, como é que ia dizer, aquela coisa do. Ah, estão a ver? Eu sou uma ceguinha a cantar no YouTube. Olha que bonito, uma ceguinha a cantar no YouTube. Estão a ver, estão? É que eu não estou, mas vocês pois, podem estar a ver. Olha, eu não sei se está a aparecer bem na câmara, porque eu não, sou ceguinha. Mas vocês depois digam, está bem nos comentários, está bem? Eu não sei se está a brincar ou não, mas em parte eu desconfio que muita gente é assim. Mas é, não, mas eu estou a falar a sério, estou a falar daquilo que muita gente percebe, já é assim. Mas ela não me pareceu ser assim. Ela apareceu-me e depois apareceu-te, só cantou. Esta, apareceu-te, só cantou. Esta é outra parte em que eu, o outro motivo pelo qual eu escolhi esta cantora. Há qualquer coisa nela que me chamou a atenção. Sabes que eu sinto muitas energias das pessoas. Fixa isto. Eu não sei porque eu tenho a impressão que um dia ainda nos vamos encontrar de alguma forma. Tu e a Jasmine? Exatamente. Estás a sonhar? Estou a falar a sério. Está bem, eu estou a dizer, eu também sou. Não sei porquê, mas tenho a ligeira impressão de que um dia, ou com o propositado ou não, eu posso tentar encontrar, eu posso tentar falar com ela e nunca conseguir, ou posso nem sequer pensar nisso e encontrá-la, não é? É tão provável que tu reencontrares a Jasmine como eu a 22 em quarto 1, mas está bem. Não quer dizer que seja impossível. Não, não, é possível. Não, não, não, não, não é impossível. Se fosse a casa dela, não é? E tu também, vai à casa de Jasmine e pronto. Não, é assim, não sei, e assim, se não nos encontrar no sentido profissional, ou seja, eu não sei explicar sinceramente, alguma coisa me fez sentir força nesta jovem, e não sei, mas é engraçado porque eu tenho, e tu sabes, se eu tenho uma péssima imagem das pessoas que não veem, tenho. Não tenho problema em dizer isso. Foram as pessoas que não vêm. Depois começas a generalizar, mas está bem. Foram. Não, é assim. A maior parte. Eu não estou a dizer toda a gente. Estou a dizer, a maior parte das pessoas que não vêm. Nem à categoria de cegos chegam. São ceguinhos. Coitadinhos. É, são pobrezinhos. Porque eu sou ceguinho. Porque. Ai, o que não fala. Ai, então não sei. Não sei o que é. É essa a postura de uma pessoa que não... Ah, tens mais do que eu. Está bem, já estou a lixar. Pronto. Também que eu sei que há outras pessoas que são assim e que veem perfeitamente. São as ceguinhas de todo, mas veem perfeitamente. Mas pronto, ou seja... Eu escolhi esta cantora mesmo por isso. Porque ela chamou-me a atenção. Eu não sei... Eu nem sequer sabia que era ela que estava a tocar o piano. É. Ou seja, eu não a vi... Porque eu sou invisual, eu não a vi. Eu sinceramente não achei aquela voz sensual. A Payphone não é uma música que puxa assim tanto pela voz para dizer ai, extraordinário. Ela canta, cuidado. Mas alguma coisa me chamou a atenção nela e me fez levar a sério este talento. Eu acho que uma das coisas, acho que se calhar uma coisa que eu consigo descrever é a assertividade nela. Nas transições de notas. Para mim, de facto, foi muito bem conseguido. Mas, bom, não sei, alguma coisa me chamou a atenção para escolhê-la. E ela fez-me, de facto, sentir isso. De que era uma pessoa que se não sou como todas as outras. Deu-me um exemplo de uma pessoa que não vê, mas que não está a promover a sua imagem de ceguinha, nem de sentido visual. Está a promover apenas a sua imagem de cantora. Só isso. Pronto. E para mim, de repente, assim tornou-se um exemplo que eu vi aqui, encontrei assim no YouTube. Há outra particularidade também. Como é que eu conheci esta cantora? Sugestão de um ouvinte. É bom quando as pessoas interagem connosco e nos enviam coisas. E interagem connosco. e falam connosco, e mesmo depois de todas as coisas que já passaram aqui na rádio, os indisponíveis, que agora já não são tantos como já foram, nem são mais, antes que digas que são mais. Não sei porque já estava a olhar assim na tua cara, depois, pois, não são tantos, são mais. 164. É? Será, no outro dia não foi o que eu descrevi. Ah, não, descreveste 144. Não, coisa. São 12 dúzias. Pronto. Por acaso, engraçado. Mas... uma grosa. Não sabias isso? Não sabia. Eu sempre curei, 1144 é uma grosa, 12 dúzias. Pronto. Mas é isso, ou seja... eu escolhi mesmo por isto, porque ela deu-me aquela imagem do... Perceberam? Mas é isso, ou seja. Ela deu-me aquela imagem do... é do cego que não é ceguinho. Quando nós acreditamos, independentemente de onde quer que estejamos, independentemente de tudo, quando nós acreditamos, é possível. É um perdonativo aqui. Bem. Canção número 3. Título. Payphone. Espera aí. Não é. Deixa ver se acha, não me faz lembrar o Payday e o... Isso já foi há algum tempo. Ah, isso já não faz. Canção... é porque isso na altura foi quase no fim do mês. Agora, pois claro, pois claro. O Payday ainda falta. Exato. Ainda falta um bocado para o Payday, não é? Por acaso falta hoje. Não... canção número 3. Título. Intérprete. Orquestração. I'm at a payphone trying to call home. Change I spent on you. Wherever times come, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted all. Yeah. Artista revelação para os MTV Music Awards 2012. Nomeados: Carly Rae Jepsen, Fun, Lana Del Rey, One Direction e Rita Ora. Vencedor: previsão de Carlos Bonaparte. Para mim era a Carly Rae Jepsen. É quem? Acho que vai ser a Rita Ora. Eu quero a Lana Del Rey e fica essa como a minha aposta, mas acho que vai ser os One Direction. Sabes que como é que eu conheci a Carly Rae Jepsen e o Call Me Maybe? Por causa do Novak Djokovic. Porque depois de um jogo, de um torneio, não sei onde, começou Call Me Baby. A dançar lá no meio, depois, muito contente. É meio chafado aquele nome. E no outro dia, a República Checa ganhou a Taça das Federações, a competição feminina por seleções. Ganhou a Rússia. E... a Sérvia. Pronto, ganhou. Acho que foi a Rússia. E as duas jogadoras começaram a armar assim... Sabes, não são ceguinhas, mas aquelas... Deixa eu ver, a câmera está a filmar. Tá. Ah, então deixa-me... Parabéns. E começaram a cantar esta música. Melhor artista feminina. Katy Perry, Nicki Minaj, Pink, Rihanna, Taylor Swift. Como é que não está aqui a Lady Gaga? Porque não houve nenhum trabalho novo em 2012. É mais por aí. Katy Perry, Nicki Minaj, Pink, Rihanna, Taylor Swift. Vai ganhar até o Swift. Para mim é Pink. Para mim também, mas vai ganhar até o Swift. Então qual é que fica como tua previsão? Para mim vai ganhar até o Swift. Previsão oficial é Taylor Swift. Pronto, para mim é Pink. Acabou. Sorry. Olha a Kate Hudson que mudou para Katy Perry. Melhor artista masculino. Flo Rida. Jay-Z, Justin Bieber, Kanye West, Pitbull. Justin Bieber. Para mim também. Ora bem, agora vou falar sobre a minha semana. Esta, não é outra. Esta semana está a ser agitada. Ainda ontem uma amiga nossa, 11º, que não sou racista, mas não era da nossa cor. Estás a perceber? Estás a ver? Sim. Ontem estava a comentar, tens uma vida agitada. Eu, não, por acaso foi só esta semana. E a fazer contas, realmente. Já na segunda-feira, ao fim da tarde, Carlos Bonaparte já saberá que uma certa pessoa, a primeira casada, mandou uma mensagem que eu até procurei. Sou muito parva se disser que tenho saudades tuas. Uma mensagem que fica na memória, sobretudo quando gostamos da pessoa em causa, não é? É verdade, ou mentira? Estou a falar para o teto. Na terça-feira, passadas poucas horas, porque foi logo às 7:00 da manhã, 6:51, a mesma pessoa até diz... Ontem não foi um dia fácil. E eu lá, o problema, mas olha aí. Mas... O verdadeiro dia preenchido decorreu no dia 7 de novembro de 2012. Foi de madrugada até... na madrugada seguinte, praticamente. Na madrugada de 7 de dezembro de 2012, portanto, terça para quarta. Comecei com uma conversa com um amigo que é diretor da rádio, que vocês não conhecem de lado nenhum. Mas não era só contigo que eu estava a escrever, sabias? Não sei se tu lembras, se tiveste até às tantas... Sim, eu sei. Estão ali ao lado, aquela que tão funou, tão estilos, que te ajudou na coisa do computador, do disco. Também estava em conversa comigo. Aliás, era ela que precisava de um programador informático, quando eu tão funei. Acho que foi no próprio dia. Não, foi na quarta, foi na quinta. Foi na terça. Não, não foi na terça, não pode ter sido. Porque na terça não sabia disso. Foi na quinta. Foi na quinta. Para cá, fomos na quarta, sim. E porquê é que de madrugada eu estive acordado até às 5 da manhã? Não sei. Não sei. Obama. Não sei. Obama. Obama. Londres. Obama. Obama. O Sein Obama esteve a acompanhar as eleições só depois de haver um vencedor das televisões todas já dizerem que já não havia hipótese de dar a volta do Obama ia ganhar e o Romney perder. Mas quando eu desliguei a televisão, naquela altura o Obama já era vencedor, mas o Romney tinha mais votos que o Obama. Mas isso é um tema para o programa que vem a seguir. Bem... No dia 7 de novembro, a madrugada começou por aí. Conversas, eleições nos Estados Unidos. Papel. Ah! Quando fui à casa de banho... Qual é a piada? Nada. Quando fui à casa de banho, eram 4:23 da manhã, por aí. Deixei um papel lá no coiso, papel higiênico, um coiso escrito, para avisar o meu pai na manhã seguinte, olha, o Obama ganhou tal e tal. Sou chofrado. Bem, o que é que aconteceu? Aconteceu que eram 4 e tal da manhã, foi uma madrugada, já que totalmente estivesse acordado, eu cheguei a parar no vento e na chuva forte que se fizeram sentir naquela madrugada. Houve uma altura em que eu ouvi rum, ping, e eu pronto, a minha bicicleta que estava ali na varanda já foi ao chão. Mas agora também é só não voltar a abrir a persiana e fazer barulho, porque ela da varanda não passa por causa das grades. Não vai, lá, não vai até lá embaixo, é um bocado impossível ela ir até lá embaixo. Pensei, percebes, que a bicicleta estava ali e tal. Não liguei. Depois, na manhã seguinte, espreitei e a bicicleta estava no sítio. Está bem. Calhou mal, porque eu ia dormir até tarde, uma da tarde ou o quê. Eram 10 e pouco, acordaram-me. Só dormi 5 horas e pouco, para mim é pouco. Já sei, para ti é coisa. Pensei eu que o diretor do meu site de trabalho estava sozinho, porque entrei no computador, entrei no site do trabalho e só estavam notícias dele. E outra colega, não, nada, nenhum resquício, nenhum vestígio dela. Eu, pronto, ainda vou ter que entrar mais cedo. Eu, a ideia era dormir até tarde e entrar só às 5 da tarde, percebes? Uhum. Por isso é que eu deixei-me estar, porque eu não sou maluco. Eu ia trabalho normal. Penso, pronto, sou maluco. Mas naquele aspecto, se entrasse logo amanhã, não ia estar até às 5 a ver o Obama. Obama, oh, qual é o Obama. O pior não, porque não sei nada de jeito, mas a agitação começou depois. Quer dizer, já tinha começado na madrugada. O tal som que eu tinha ouvido foi um azulejo a cair em cima do meu carro e partiu o vidro traseiro. O meu pai chega à casa na hora do almoço. Olha, já reparaste como é que está o teu vidro de trás? Ele está molhado. Estás a ver? Está partido, está todo estalhaçado. E fui lá embaixo, realmente, aquele barulho que eu tinha ouvido foi disso. E estavam três bocados de azulejo a rondar o carro. A besta tinha a rua toda para cair. Podia ter caído mesmo por cima do carro, não, te já digo, na parte de cima, claro que ia deixar uma marca, mas era um arranhão. Não, tinha mesmo que ir ali no vidro, toma, na parte de trás. E o carro que estava encostado a mim atrás não teve nada, nem sequer um arranhão, quer dizer, foi bater no vidro e foi ao chão. E a espalhar, só se a rir é hoje. Começa a chover, eu deixo, mas porquê é que eu desci? Porque ouvi um barulho. Pontaria do caraças, que a minha vida é cheia de coincidências, dava para um filme. O camião das águas de Gaia foi para lá desentupir uma garagem que estava num prédio ao lado e estacionou à beira do meu carro. O vidro não estava partido, mas qualquer tremideira aquilo ia ao chão, ia partir. Pronto, o camião foi, passado 5 ou 10 minutos, uma vizinha me estava ao meu lado. Oh, não, já viste como é que está o teu carro? Já estava o vidro todo partido. Quer dizer, o camião já não ia lá para a vez do ano passado. E foi naquela altura, e antes de eu tirar o carro, estacionou mesmo a beira do meu carro, que eu vida foi. Continuando, começou a chover, obviamente com o vidro partido, aquilo ficou um buraco ali, como se não tivesse cobertura. Andei a meter o carro dentro da garagem, mas então liguei para o seguro, liguei para a coisa, já ficou combinado, ao fim da tarde fui lá. Eram 3 da tarde, e eu ainda não tinha almoçado, e eu supostamente ia entrar às 3h30 no trabalho. Ainda eu estava acordado. Eram 3h30 e eu supostamente ia comer a almoçar aquela hora. E entrou às 3h20 no trabalho. E afinal o diretor não estava sozinho. Eu vou ter ficado até às 5. Tá bom? Às 17 horas chamaram. Lá fui eu à coisa. Ainda bem que parti no vidro do meu carro. Porque lá não paguei, que ficou a conta de seguro. Quando se paga o seguro, quando tem proteção contra a quebra de vidros, coisa cobre. E foi o que aconteceu. É que fui lá, conheci duas pessoas até simpáticas, acessíveis. É uma empresa racista, digo-te já. Porque o branco tratava da papelada de cor e o preto é que estava a trabalhar, fazendo os vídeos. São racistas, acabou, são racistas. Também acho que sim. Ainda bem que fui lá porque trouxe uma caneta de borla e ele ofereceu-me um guarda-sol. Ah não, quando eu ia para a varanda, um dia deixa, vamos gravar. Agora não, mas noutros tempos. Ao tempo que eu andava, desde o tempo do outro site, de há 3 anos, lembra-se do outro diretor e tal, lembra-se? Noticiário das 8, com José Pinto Pinto, 5 e meia. Desde essa altura que eu gostava de ter um guarda-sol, porque eu ia trabalhar tantas vezes para a varanda, percebes? Naquelas tardes de verão, e eu gostava de ter um guarda-sol, e olha, foi preciso partir a minha vida para eu ter um guarda-sol. Bem, à noite, eu só vi na manhã seguinte, mas o que aconteceu foi à noite. Lembra-se daquele episódio forte que eu contei da Gabriela? Em que foi de início ao fim o homem à procura, não sei o quê. Na quarta foi um quase igual. A família a procurar a Linginalva, que era a noiva de Berto, mas depois virou Kinga, e agora ia fugir com o irmão do Berto, com o ex-futuro cunhado. E a avó soube, mandou 2 jagunços e o Berto, 3 jagunços, e o Berto atrás dela deu-lhe um porrada até matarem a rapariga. Mas eu acho que ela não morreu. Cheira-me, estás a perceber? Cheira-me que ela não morreu. Mas foi um episódio daqueles episódios, mais um que vale a pena da Gabriela, que valem todos. Depois, já ao final da noite, pá, 11 e tal, quase meia-noite, faço uma notícia sobre uma entrevista com o Mário Balotelli, que deu aquele jogador italiano avançado. Eu sei. que é conhecido por, pelo seu bom comportamento e por nunca ter saídas noturnas e por nunca ir para além das leis, a jornalista da CNN questiona-lhe: o senhor vivia em Itália, é um clima sempre mais ameno, muitas vezes há sol, está em Manchester, que ele joga no City, está em Manchester, este tempo não lhe agrada, está sempre, quase sempre, muito, a maior parte dos dias do ano chove, e ele: ah, chove, não sei, nunca saio de casa. Não sei se chove ou não, é a minha diferença, eu deixo chover porque eu estou sempre em casa. Toda a gente se acreditou naquilo que ele disse. É meio chafrado aquele homem. Quando eu ia dormir umas 11, 12 horas para compensar, o que não, coisa, era meia-noite e pouco, já estava na cama, desta vez não havia Obama. Obama, como é que é? Obama, oh, que lindo Obama. Eram 6:30 da manhã, telefonaram lá para casa. 6:30. Os meus pais não ouvem para variar, que é mais ainda sou eu. Acordaram-me essa vez. 8:30 ligaram outra vez, acordaram-me a segunda vez. Depois foi lá uma visita às 9:00, acordaram-me a terceira vez. E a minha mãe, quando saiu, fez o barulho, acordaram-me a quarta vez. Acordei 4 vezes e voltei a adormecer nas 4 vezes, para mostrar o cansaço. 7 horas, SMS. Recebi uma mensagem às 7:00. Foste tu? Não, eu sei que não foi. Às 7:00. 7:00, ai! Será que foi a prima da coisa? Pois não sei. Mas sim, continuando. Ah, não, eu é que enviei, foi isso. Já que tinha acordado às 6:30, fui para o computador e enviei para a prima da casada às 7:30, mandei-lhe mensagem. A mandar-lhe um bom dia e tal. Mas telefonaram-me, mas disseram quem é que era? Era sobre uma tia minha, tinha postal, mas já veio. Era para avisar que ia ser operada. Levantei-me ao meio-dia, coisa que já não acontecia há anos. E sabes, tudo isto aconteceu no dia 7 de novembro, em que se assinalaram 7 anos, e eu, sabes que, como tu, nestas datas, não esqueço, desde a minha primeira conversa com a rapariga que eu falei há pouco. Abreu, sabes? Sei. Abreu, mas... 22 em 1. Foi no dia 7 de novembro que a gente começou... Queres que eu te conte? Eu vou-te contar. Estava junto a ela, por acaso era ao contrário, eu desse lado e ela do meu lado direito. Era ela que estava junto a ti, não é? Não, eu estava aí e ela aqui ao meu lado direito, no auditório. Era a ver um filme qualquer, um documentário, um auditório lá da faculdade, e ela de repente mete a mão no peito. E eu reparei. E eu perguntei: está tudo bem? Tá. À noite, foi a nossa primeira conversa no Messenger e o primeiro assunto foi esse. Que se lhe acontecia. Repara que ainda hoje saí a conversa. Qual foi o assunto? Se aquilo acontecia muitas vezes. E ela: é, de vez em quando, mas já é normal. Eu já não sou normal, ela dizer. Já não sou normal, aquilo acontece regularmente. Mas eu ainda fiquei a pensar, é como é que tu reparaste nisso ou não? Eu sou muito observador, vais, acho para mim. Bom, eu sabia que estava ali a nascer o sentimento mais forte que eu tive para alguém. Foi no dia 7 de novembro, já vistes? Por isso, passados 7 anos, que eu coiso, e a que horas? Mas por falar em eleições, vou-te mostrar aqui uma coisa que tu talvez poderás não saber. Queres ver? Quero ver. Mostra, quero ver. Até eu mostro. No dia anterior às eleições, e não andam muito nisso, pois nos resultados oficiais, eu vi um gráfico, um quadro que mostrava os votos, as percentagens de votos, mas em termos, dividindo o por género, por... olha, vou-te já explicar. Os homens votam mais no homem do que as mulheres. Homens, 44-53%. Mulheres, 53-44%. Ao contrário, percebes? Uhum. Partidos, democratas, republicanos, obviamente, democratas no Obama, 7% de democratas no Romney, 5% dos republicanos no Obama, o Obama sendo democrata e o Romney republicano é neutral. Os independentes votam mais no Romney, 51-44%. A idade, há uma clara... quanto mais sobe na idade, mais votos tem o Romney, percebes? Uhum. Entre os 18 e os 29, 61-35%, a favor do Obama. Entre os 30 e 39, 53-45. A partir daí, dos 40 muda. 45-53, 48-49, equilibram entre os 50 e 64. E os reformados, mais 65, 55% para o Romney, 43% para o Obama. Raça. Brancos, 40-57. Racistas. 57 no Romney, é racista. Repara quem é que é racista. Pretos. Africanos-americanos. African-Americans. 95% no Obama. 3% no Romney. Mas lá está, se fosse ao contrário, era tudo racista. Se os brancos votassem todos no Romney, uhum. Repara que por acaso agora estou a parar nisto. Aquilo falámos há uns tempos. Exato. Se os brancos, se fosse 95% dos brancos a votar no Romney, tu já tinhas ouvido notícias sobre o racismo. Mas como é 95% a votar no preto, já não é racismo. Então, os hispânicos. E os outros 2%? Em ninguém. Ah, pronto. Ou indecisos. Hispânicos, 66-31 a favor do Obama. Educação de white, brancos, portanto, 53-45. As universidades ou liceus de pessoas brancas. Pelos vistos lá há diferenciação. Está bem. O país na liberdade. Os não brancos. 61-36 a favor do Romney. Oh, isto surpreende. Religião. Protestantes. 55-43 a favor do Romney. Protestantes evangelicais. 80-17 a favor do Romney. Católicos. 56-41 a favor do Romney. Quem vota mais o Obama? São os judeus, obviamente. 67-29. E sem religião. 70, os ateus, 73% no Obama, 23% no Romney. Os primeiros que votam, os estreantes nas votações, 57% no Obama, 39% no Romney. Eu estou a falar do Obama, porque não sei se soubeste, anteontem, na quinta-feira, ele começou a chorar num discurso que fez. Ah, foi? Para as pessoas, os voluntários da campanha, aqueles que andaram rua a rua, porta a porta, fazer campanha por ele. Ele lembrou coisas do passado dele. Por acaso, ontem à noite eu ouvi outra vez na CNN de repetição. E lá está. Está ali a razão porque é que as pessoas também voltam no Obama e gostam dele. Ele é... É puro. Tem um salário humano. Tem. Claro que é político, tem aquele discurso. Ah, vocês precisam de mim. Nós temos que caminhar. Mas sempre com o discurso do coletivo. Nós vamos caminhar juntos e melhorar o país. Mas... Há um homem na CNN, pai com 60 anos, por isso imagina os anos que ele faz política, que disse que nunca tinha visto um presidente, não foi só um presidente norte-americano, um grande líder mundial a demonstrar a sua faceta humana como ele demonstrou na anteontem. Doutra razão, quando diz que a Euronews é um bom canal, o melhor canal para se acompanhar a informação, sou tudo a seguir. Mas sabes que com estas eleições, eu desde segunda e terça-feira. Terça-feira fui o dia todo na CNN. Aliás, eu comentei contigo. A quantidade de jornalistas que trabalharam naquele dia, ninguém teve folga. Foi de manhã até à noite. E de nós, de madrugada até madrugada. A CNN comecei a acompanhar e até foi aí que havia tal entrevista ao Van Hotel. E faz bem acompanhar notícias e é coisa que não chateia. A verdade é que. Contanto o que aconteceu no dia 7 de novembro, e repara só na ligação que eu vou fazer à próxima música, podia acontecer até um estremecer, um eclipse, um desaparecimento das emoções de tantas que tinham sido, até poderia haver um abatimento. Não é verdade? A verdade é que eu não sou assim, mas ainda reportando isso ao eclipse do coração, é o que vamos ouvir. A música de uma senhora que eu fiquei a saber que é do País de Gales. Na altura tinha, que 20 anos, por aí, 21, pronto. Hoje tem 61, não, tinha 31, já estou a inventar. Tinha 31, hoje tem 61, nasceu no País de Gales, chama-se Gaynor Hopkins. Sabes quem é? Uhum. Quem é? Gaynor Hopkins. Pois, e quem é? É Gaynor Hopkins. E se eu disser Bonnie Tyler, já sabes quem é? O verdadeiro nome dela é Gaynor. É, por causa do Total Eclipse of the Heart, eu sei. Total Eclipse of the Heart. É a música que vamos ouvir do álbum Faster Than the Speed of Night. Por acaso é uma coisa que a ti não acontece, que é a velocidade da noite ser mais, ser muito rápida. Mais rápida que a velocidade da noite, é o nome do CD. Platinado, é? Multiplatinado. Pois, para mim a noite é rápida. Um single que foi lançado em fevereiro de 1983 no Reino Unido. 11 de fevereiro, rica data. E 31 de março de 83 nos Estados Unidos da América. Obama, que lindo Obama. Chegou a número 6 na Billboard, tema que nunca foi comentado esta semana. Bom, ontem tinha as 10 mais na Billboard, com obras de música. Sabe quem está na frente? Quem? Os fãs. Com o Some Night, não? Não? Pronto. E o número 2 é... O Gagan não está. Já saiu do número 2? Está no número 2. Já não estava, com isto. Ora bem. Será que na próxima vai estar? Pode lá ver agora, se quiseres que já. Mas não me apetece. Já está lá a próxima semana. Não, está lá dia 17 de novembro. Pois foi é essa isso. Então, foi essa que eu peguei. Está lá a data, mas aquilo engana. É desta semana. Eles não estão a fazer vendas que ainda não aconteceram. Eles estão a fazer contas àquilo que já aconteceu. Podem a pôr a data que quiserem. Ora bem, nem falei na data lá no programa. A verdade. Mas estás errado quanto isso, mas sim. Ah, é? Eles fazem contas às vendas que ainda não aconteceram? Não, mas eles fazem, mas tem de dizer, olha, na semana de 1 a 8 vendeu-se X. Portanto, o top de 9 não vai ser sobre as semanas do dia 1 a dia 8, mas sim sobre as vendas da semana anterior. Porquê que eles fazem? Qual semana anterior? Imagina, nós estamos na primeira semana de setembro. Sim. Contagem é do dia 1. Ela vai incidir sobre a penúltima semana de agosto. A última? Não. A contagem do dia 1 é sobre a penúltima semana de agosto. Exatamente. Quer dizer que a contagem do dia 17 de novembro foi sobre esta semana que acabou agora. Portanto, está certo. A contagem que eu pus lá é desta semana, que é isso que interessa. O programa foi ontem. Ora bem, porquê é que eu escolhi isto, além da explicação que já dei em relação aos eclipses e tal e tal? Isto faz-me reportar de imediato a um programa que já passou na Rádio Antena Web. Vinil 80. E até vamos ouvir um som que vai... Total Eclipse of the Heart. E também faz-me lembrar outra coisa. Calma. Calma, calma. Esta música, eu nunca sabia o nome dela e nunca sabia quem é que a cantava. E a Kim Wilde, e a Kim Card, e não sei o quê. No outro dia que eu contei até aqui, estive num casamento de uma prima minha, e eu com um tio meu a tentar lembrar que era do nome da música, mas sobretudo o nome da cantora. E ela começou a dizer textos, e ninguém acertou. Se me perguntasse, eu sabia responder. E estavas lá no casamento? Estava. Ninguém conseguiu acertar. Depois é que eu fui procurar. Fui eu a menina do copo d'água, até. Sim, continua. Ninguém conseguia acertar, eu até fui. Fogo, a versão do álbum tem 7 minutos e 2. É verdade. Não, mas vamos ouvir o single. 4 minutos e meio. Total Eclipse of the Heart. Ah-ha. Teve uma história. O que é que foi? Faz conta. Ai, não, filho. Depois não conta nada. Conta. Do País de Gales. É raro chegar. Será que é a primeira vez que vamos ouvir alguém do País de Gales? Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa morte. Na próxima quarta-feira estarei o top 20 do País de Gales. Pois claro. Esta música tem as suas piadas, as suas histórias engraçadas para eu contar. E, claro, Vinil 80 sempre a bombar. Vamos ouvir, pá. Chama-se Bonnie Tyler. Já estamos a ouvir o piano. Estão chocados. Espera aí, deixa eu ouvir. Lá está. Total Eclipse of the Heart. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. only falling apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Mais 3 nomeados para MTV Music Awards. Pum, pum, pum, pum. Melhor artista hip-hop. Drake, Jay-Z, Kanye West, Nas, Nicki Minaj, Rick Ross. Para mim, não há grandes dúvidas. Jay-Z e Kanye West. Também vai vou para esse, porque eu não conheço os outros. Conheço a Nicki, mas não me interessa, não gosto. Melhor grupo rock. Coldplay, Green Day, The Killers, Linkin Park e Muse. Green Day. Fica o Linkin Park para mim, mas acho que vai ganhar o Coldplay. Melhor grupo alternativo. Arctic Monkeys, The Black Keys, Florence and the Machine, Jack White, Lana Del Rey. Melhor grupo. Ai, MTV, MTV. Quem te viu e quem te havia. Bem, já que está aqui, Lana Del Rey. Mas fica o meu voto de protesto para melhor grupo e estar aqui a rapariga. Pronto. Acho que é de 86. Acho que é de 86. Vai Florence and the Machine. Vai Florence and the Machine, embora eu acho que é um bocadinho injusto, mas vai Florence and the Machine. Eu acho que ganha Lana Del Rey. Eu acho que quem ia ganhar eram os The Black Keys, mas pronto. Esta já é a quinta intervenção. Então vou dizer mais uma categoria. Mais duas, pronto. Eu gosto. Melhor World Stage. World Stage é o palco da MTV. Pronto, que vão decidir quem é que foi o melhor grupo, o melhor artista a atuar no palco deles. Arcade Fire, Arctic Monkeys, B.O.B., Bob, Evanescence, Florida, Jason Derulo, e o que mais acaba? Joe Jonas, Justin Bieber, Kasabian, Kesha, LMFAO, Maroon 5, Nelly Furtado, Red Hot Chili Peppers, Sean Paul, Snoop Dogg, Snoop Patrol, Taylor Swift. Quem é o Justin Bieber. Eu acho que ainda é Kesha. Cá está. Há uma música dela no top 10 Billboard. É de Young. Die Young. É isso. Os Animal FAO que já acabaram. Ah, que pena, finalmente. Red Hot Chili Peppers também chamam-se bem ao vivo. Sim, que mas já não era propriamente novidade. Evanescence e Goo. Ora bem, vamos ouvir... Mais uma? Não, já disse. Disse mais duas, mas deixa-me contar quantas faltam. 1, 2, 3, então está bem, pode ser. É. Este é o Carlos que tem que adivinhar. Melhor look, melhor aspecto, portanto, visual. A$AP Rocky, Jack White, Nicki Minaj, Rihanna e Taylor Swift. Ah, é Taylor Swift. Rihanna. Aqui voto mesmo para o porque acho que quem merece. Se bem que a Nicki Minaj... Não, vai para a Rihanna. É assim, eu... Alguma coisa me tem diz... Mas tem que ser o ano dela. Está decidido, tem que ser o ano dela. Ah, pronto. Não vais haver outra rica nós no mundo. Vamos embora até Cascais. Para mim, era a Rihanna. Até porque eu fui ouvindo ao longo das notícias. Vamos a Cascais. Ela teve lá uns penteados e não sei muito originais. Que originais. E quando é que vamos ouvir? O Cascais? Não, mas quando é que vamos ouvir? O quê? Quando é que vamos ouvir a música? Quando quiseres. Pode ser hoje? Pode ser. Já não sei se for daí. A música que nós estamos aqui a ouvir chama-se Hoje. É dos Delfins. Eu não me vou alongar muito desta vez. Não. Não. 3 minutos e meio. Ainda tens para aí uns 20 para chegar ao não, normal. Não. Não me vou alongar muito. Esta intervenção vai ter menos de 7 minutos. Amor, tens 3 minutos e 25. É assim, primeiro que tudo, esta música faz lembrar o Sol Música. Faz lembrar o Sol Música e a própria faz lembrar a cor do vídeo, que era predominantemente azul. É verdade. Aliás, no coisa do YouTube, quando escreve Delfins Hoje, o primeiro vídeo que aparece, ouve-se no início. Já ouviste? Não. Eu vou-te mostrar enquanto falas. E, curiosamente, esta música foi também dos temas, claramente, dos sugeridos dos Delfins. Mas... Às vezes. Não foi esse que entrou no... Ah, foi o vídeo. Foi o vídeo. Pronto. É assim. Para lembrar, também na altura em que eu já gravava cassetes de áudio, não de vídeo. Já era nos 2000. Todos os dias da semana, uma nova reportagem no Sol Música. É... E agora como é? Não sabias disto? Não sabia. Mas olha, é. Olha para outra vez a... De início. Só para ouvir a voz. Se não é montagem, depois vai dar um puta bom. Todos os dias da semana, uma nova reportagem no Sol Música. Esta voz não é do... Do gajo MTV. Não. Ele está na RFM. Ah, não ouço a RFM. Pergunta a... Acho que é o José Coimbra. Pergunta a Manuel dos Azeites, que é que sabe essas coisas. Acho que é o José Coimbra. Que giro. Porque eu sempre tive curiosidade em saber quem é que ganhar esta voz. Acabaste de ser. E pronto, não. Sei que tens 2 minutos para chegar às 7. Não, mas é isso, ou seja, esta música faz na mesma altura em que eu comecei a gravar cassetes de áudio. Na altura com uma qualidade péssima, o microfone não dava melhor mais do que aquilo. Mas era o que havia. Era o que havia, exatamente. E aliás, esta música faz parte, é isso, eu posso dizer, ainda faz parte da minha primeira cassete áudio. E sabes que eu uma vez fiz uma coisa muito gira. Na minha rádio imaginária, eu gravei um lado de uma cassete meia hora, só com bocadinhos de músicas. A dizer, não sei o que, a cantora X, que lançou não sei quantos discos, depois dizia, especial, Delfins. Tudo bem. Deixava o espaço para que ele depois pudesse dizer nas minhas emissões, percebes? Dia não sei quantos, às 20 horas, na Rádio Imaginária, que era a minha Rádio Imaginária. Pronto. E os Delfins, é um dos grupos especiais, sinceramente fez lembrar isso. Pronto, e é este. Um motivo já esqueceste? Já relembro. É um dos motivos. Aliás, foram os motivos que me levaram a escolher esta música. Ainda tens 50 segundos. Os Delfins, com o tema hoje, que é que nós vamos ouvir então. Aqui na Rádio Antena Web. Já estás a miar, diz isso alto. Aqui na Rádio Antena Web. Qual é o tema? Delfins, com o tema hoje, que vamos ouvir hoje. E agora? Quantos dias tenho de aguardar e perder para ganhar? e saber se o destino me adora. Hoje quem me diz que sim, amanhã já diz que não. Em quem devo acreditar? Hoje vou escolher por mim. Segue sem dúvida mais rápido dos corpos, mas escolho eu. Não. Não vai haver, não. Melhor artista eletrónica, voltando aos MTV Europe Music Awards. A Emma. AVC. Calvin Harris, David Guetta, Skrillex, Swedish House Mafia. David Guetta. Para mim também. Melhor artista push. No ano passado não sabia o que é. Este ano já sei. Lembra-se que uma passada quando eu um beijo push? O que é? Sei lá o que é isto, beijo push. Não sei se lembras desse episódio, não. Não. Que eu não sabia o que era, mas dissemos na mesma. E o que é que é? É aquele artista que sobe mais num ano. Mais do que revelação, é aquele que se percebes que o sucesso aumenta mais. Carly Rae Jepsen, Connor Maynard, Foster the People, Fun, Gaultier, Lana Del Rey. Lá está, estás a ver, Lana Del Rey não é revelação, não é estreia. Lana Del Rey, Mac Miller, Michael Kiyanuka, Of Monsters and Men, Rebecca Ferguson e Rita Ora. Estão humilhados. Lana Del Rey. Eu acho que mais para Connor Maynard. Maiores fãs. Se tiver aqui Justin Bieber, não. Only alguém que supera Justin Bieber. Justin Bieber, Katy Perry, Lady Gaga, One Direction, Rihanna. Lady Gaga. Mas estou com o receio dos One Direction. Eu também acho. Eu vou mesmo para aí, para o One Direction. Os britânicos. Eles ganharam o X Factor, não foi? Eles não ganharam, ficaram no... É, sim. Eles não ganharam todos, mas depois no final juntaram-se. Para mim, Lady Gaga, apesar de tudo. Tudo tem Lady Gaga e vem aí mais um. Melhor vídeo. Katy Perry, Wide Awake. Tu sabes quem? One Direction. Sim. Katy Perry, Wide Awake. Lady Gaga, Marry the Night. Isto não é 2012. Já passou aqui no nosso programa e já foi para o início de 2011. Não foi? Vai em março de 2011 ou o que é isso? Não foi? Acho que foi. Foi Lady Gaga, Married the Night. Foi no final do ano passado. Vou já ver. Mas isto é assim, eu vou já ver. Porque eu lembro-me que... Mas essa música não teve no... Ah não, não teve nada. Muito bem, 12 de novembro de 2011. Olha, faz um ano. Não é? É verdade. Se fosse sábado, segunda-feira faz um ano. Pronto. Never Gonna Happen, Illegal. Foi eu que escolhi a Mary the Night. E foi por esse motivo, por causa dos... Lá está, ela cantou isto nos MTV Music Awards do ano passado. Que eu até eu escolhi... Exatamente, possivelmente o vídeo só foi lançado depois. Que eu até escolhi... Pois foi, isso é verdade. Que eu escolhi por causa da sua atuação, que foi, mais uma vez, fechou o tasco. Dominou a noite. Né? E foi, para aquela atuação, para variar. Mas sim, por causa do fechou o tasco. Katie, voltando ao melhor vídeo. Katy Perry, By The Way, que isto também deve ser muito opinião para dar. Sim. Lady Gaga, Marry the Night, Mia, Bad Girls, Psy, Gangnam Style, Rihanna, We Found Love, com o Calvin Harris. Mas Lady Gaga, Marry the Night. Mas para mim é Psy. Psy. É a mesma coisa. Time Cannons Time. Por acaso um gajo goza com o... Não, tá, tá, o ritmo, tá, mas o vídeo está uma boa troça. Está, tá, tá, tá muito... Tá, tá aos muitas, coreanos. Está muito original. Gosto do vídeo. Pois. Não, eu tive a oportunidade de ouvir o vídeo e eu devo o vídeo. E ouvir mesmo, sem música. Não, não, te, não te esqueças. Agora, vamos a uma categoria que é o push do ano passado. A categoria diz assim... Artista Miedzi Narodoi. Não estou a inventar. Depois de melhor música, melhor artista, melhor grupo, melhor outro seja, melhor artista, blá, blá, blá, melhor, maior espaço, melhor vídeo, chega ao fim e é Artista Miedzi Narodoi. Isto é o quê? Sei lá. Espécie polaco. Isto Miedzi Narodoi é polaco isto. É, parece. E os nomeados são Angang, Ahmed Sultan, Restart, Dima Bilan e Rihanna. Vou dizer Rihanna, mas nem sei o que é isto. Dima Bilan. Parece-me mais... É russo. Será que é a melhor coisa do leste? Não sei. Possivelmente. Será que essa categoria é só para o pessoal do leste? Que são especiais? É, da cena que fez mais sucesso. Esse foi... Se for pelo mais sucesso, vai pela Rihanna. Bom, não sei. Sei que está quase a chover. Agora, esta é a última intervenção, não é? Também bora. É. Quinta-feira, isto não é uma coisa importante, mas acaba por ter o seu significado. Pela primeira vez tive a ideia do que é ser invisual por completo. Porque, bem, pode já ter acontecido, mas pode ter sido em miúdo e não me lembro. Eu só vinha a sair se estava no bueiro do carago, não era? Não, estava num sítio em que estava completamente escuro. Não havia nenhuma, como é que se chama dizer, nenhuma abertura de luz. E era, foi durante o dia, eram 5 da tarde, 4 e tal. Fiquei num sítio em que estava completamente escuro. Ou a cabeça podia fazer os 360 graus, olhar para todo um lado e não se via nada. E pela primeira vez eu tive um bocado de ideia do que é não ver. Ter os olhos abertos e não ver. Foi numa casa de banho, estava a fazer cocó. E então... Um café novo. Os inteligentes fazem bem em ter a luz de sensor. Paga-se no início mais, mas depois não há o risco de deixar o interruptor ligado e a pessoa vai embora e aquilo fica ligado o resto da noite ou o resto do dia sem estar lá ninguém. É aquela coisa, quando te mexes, é que aquilo liga. Só que aquilo, tu estás lá, sentas-te no devido sítio chamado Sarita e ficas 2 segundos, e não estou a exagerar a dizer 2 segundos, se calhar até 1 segundo e meio parado, e aquilo desliga logo. E se faz assim, eu não ligo, e assim também não. O que é que eu tive para limpar o rabo? Tipo, de pé e andando lá para o outro, andava lá com o papel de um lado para o outro. Para aquilo não apagar. Senão. Isto é um episódio para se contar, não é? Senão a porcaria de luz ligava. Mas bom, é a vida que temos e a culpa é do Sócrates. Claro. Ontem vi uma coisa que, e tu também gostas de comentar isto e analisar isto como eu, que não deixa de ser engraçado. Sabes qual é uma fonte em que se pode ver, prever, não é ver, é prever o sucesso que vai ter um filme? Dizem os cientistas húngaros. Qual? E apresentaram um estudo sobre isso. A Wikipédia. Ainda antes do filme aparecer nos cinemas, claro que já sabe que vai sair, há 4 aspectos que se podem analisar o seu eventual sucesso, que são o número de utilizadores que vão editar a página de pré-lançamento, percebeste? Uhum. O número de edições que são feitas na página, uhum. O número de visualizações na página, uhum. E a colaboração que se dá na mesma. Isto é, o número de edições que se fazem e depois multiplicando, quando tendo em conta se há várias edições de um mesmo utilizador ou de vários. Exato. Ou seja, cada isto é como a história dos page views e dos... Quando se vai aos sites. Uhum. Os page views e as visitas e tal. Ou seja, eles têm em conta quantas edições fez cada utilizador. Não deixa de ser curioso daqui a... Ainda antes de um filme sair, estás a perceber? Uhum. Outra coisa que eu tenho contado na semana passada, e é a última. Na semana passada vi muitos episódios do Pop-Up Video. Pop-Up Video! Tem há lá 2 que eu guardei para um dia que fosse à casa para tu ouvir. Há lá 1 que eu parti bem. Pessoas que deixaram a... Acho que era num vídeo do Puff Daddy. Já não me lembro. Ou P-Diddy ou Diddy, o que tu quiseres. Para mim é Puff Daddy. 3 pessoas que deixaram o mundo musical, e por razões diferentes. Em 2011, o Phil Collins, porque estava farto dos sons das baterias, das batidas. Em 2005, o Will Smith, porque estava interessado em... É o Will Smith canta. Will Smith. Eu sei, mas estou a dizer, mas a Willow Smith. Eu sei, a sobrinha, o filho. É filho. Filho. E canta bem. O Will Smith deixou a música porque se queria centrar no mundo do cinema e ainda hoje está lá. O Beethoven deixou a música em 1827 porque morreu. Apareceu lá! É que ele tem a sua. Além de uma pessoa enriquecer a cultura musical, dá-me jeito, ainda dá para ouvir vários aspectos. A Jessica Simpson diz que um dos aspectos. Sabes quem é? Certo. Diz que um dos aspectos que um eventual marido na altura, isto em 2003, não sei, estava a dar aquela I wanna love you forever, e ela foi dizer lá, book, o primeiro single dela, book, o primeiro a chegar ao top 10 Billboard, book, e o último. Mas não é isso que eu ia contar. A Jessica Simpson diz que um dos aspectos que um eventual marido, um futuro marido, teria de ter em conta é que ela dá muitos pus na cama, fica o cheiro por baixo dos lençóis. Ficou lá, estava lá a notícia. Pronto. Outra, eu gostava, esta já foi esta semana, mas já não sei quem foi a cantora. Pronto, uma cantora que aparentemente é jeitosinha e tal, foi convidada, uma jovem, não é? Bem apetrechada, assim, yeah, no peito. Foi convidada o Conan O'Brien, um dos homens de talk show nos Estados Unidos da América. Foi convidada lá e a certa altura a cantora reparou, não sei dizer o nome porque já não me lembro, e disse ao Conan O'Brien para deixar de olhar para os seus seios. Uhum. Em vez de estar a olhar para a cara dela, estava sempre a olhar para baixo. Uhum. E ele disse, ah, desculpe, olhar para os seios dela. Ai, o sacana! Malandro. Ai, o sacana! Bem, qual foi a música que eu vi de hora? Sei lá. Eu não sei. Qual é que foi? O Delfins hoje. Ah, isso, Delfins. Pois, bem, foi hoje. Acho que já foi há muito tempo. Pensei ao pensar do navio. Sim, continua. Pensei, mas não é. Mas não é sempre igual. Ora bem, eu vou fazer uma coisa que não faço muito. Mas, caro Bonaparte, espero que me perdoes. Aos caralhinho. Não, caro Bonaparte pode não perdoar, mas aos caralhinho tem que perdoar. Que é responder a uma música portuguesa. Sim! Escolheste uma música portuguesa. Com uma estrangeira. Deixas? Remédio? Deixar, vai ser esta da vez. Nós vamos viajar. Sabes de que ano é esta do hoje? É de 2000. Então, olha, não vamos. Não vamos fugir disso. Vamos viajar até 2001, mais concretamente a junho, em que eu escolho, engraçado, eu não, como os ouvintes mais assíduos saberão, eu sabia quais eram as músicas do Carlos, mas não sabia que explicações ia dar e não sabia que ias falar sobre o vídeo. É porque uma dos motivos principais que eu escolhi esta música de 2001 é a próxima melodia em si, que me bate, que é forte. Estás a perceber? E acho que é. Como é que isso? Além de ser bonita, consegue animar o dia. Acho que. Sabes que a música hoje está em bate lá em cima no cume. Formigas no cume entram. Vamos até Manchester. Olha, o Van Lotten ia falar de Manchester. Vamos até Manchester. Para ouvir o James. E o vídeo traz uma ideia que, com dinheiro quase nenhum, que eles praticamente andaram na câmara, nas ruas, a fazer perguntas às pessoas. Não digas, é o Just Getting like away with it all messed up. Getting away with it all messed up. That's the living. Andaram pela rua a conversar com as pessoas, a meter-se aos computadores, alguns cantaram. E uma até se emocionou, porque de certeza se lembrou de alguma coisa, sei lá, ou com letra, ou com emoção, alguma coisa e tal. Eles fizeram bem porque foram buscar uma grande diversidade também nos Estados Unidos, aquele parecendo, apesar de eles serem britânicos, aquele parecendo ser agradável nos Estados Unidos. Não é difícil encontrar diversidade de pessoas, de raças, culturas, e foram buscar um de cada um. Ficou engraçado, eles todos juntos. Até espanhol, falaram em espanhol, um caminhão, ainda estou, eu lembro do vídeo quase todo. E há uma parte em que há um que diz: eu cheguei a casa e tinha perdido o emprego, e eu vi, centrei-me, focus, focus, ele dizia, focus, focus on James. e na manhã seguinte já tinha emprego outra vez. Isto faz-me lembrar o que na altura eu acreditava e eu pensava que aquilo era verdade. Que tudo o que estava no vídeo, percebes? Uhum. Na altura, isto no alto dos meus 70 e coisa anos, 75, 6. Eras muito burro para essa altura. Ah, pá, já sabes que só a partir dos 85 é que comecei a ganhar juízo. E faz-me lembrar quando uma pessoa acredita em tudo o que vê. E faz-me lembrar que é que eu tenho alguém na família bem próximo que ainda hoje pensa que na televisão tudo o que dizem é verdade. É sério? Eu sei. Oh, na Casa dos Segredos, o que acontece aquilo é feito. É feito. É verdade. Aquilo é tudo genuíno. Uhum. E quando há, por exemplo, coincidências, a SIC num dia tem a gala dos 20 anos. Na mesma noite, a TV mete episódio especial, o último episódio da novela. Foi coincidência. É sério. Ninguém fez aquilo de propósito. Estás a perceber? Para fazer concorrência. É coincidência, porque eles são todos muito certinhos. Na emissão de hoje, ouvimos Joana Santos e Gaivota. Amália hoje, Abandono. Estava a ser bonito demais, eu dizer tudo seguido, sem me esquecer. Yasmin Alvarez com Bayphone. Depois foi a Bonnie Tyler com Total Eclipse of the Heart. Sabes que ela não canta aquilo sozinho, mas eu não consigo ver o nome do pois homem não. Que se ouve. Nem eu sei. Turn around, everybody, depois ele turn around. Ouvimos depois Delfins e hoje e vamos fechar com James Getting Away with All Messed Up. Estava aqui a pensar. Uma, duas, três. Que giro. Três músicas portuguesas, três estrangeiras. Não é nada normal neste programa. Não. Na semana passada, seis portuguesas. Agora, três portuguesas, três estrangeiras. Estamos satisfeitos com a vida que temos. No Benfica também não é habitual ver dois portugueses. Agora sim vou dizer com o que é que sonhei e o que é que vai acontecer amanhã. Antes, e não, por isso é que eu não sei dizer as horas que vou chegar aqui, eu vou com a minha turma da primária visitar a nossa professora da primária. A minha turma? Vai, quem for. Bom, alguns vão. Não vamos visitar. E eu hoje cheguei com eles, que havia o reencontro, além de vir a rapariga que eu sei que vai, e o rapaz trazia um bem mais 10 com eles, mas reencontro para jogar futebol. para esta vida, como dois dias. Despeito aí, até à próxima semana. Até à próxima semana, se não for antes, se for antes, até à próxima semana mesmo, porque amanhã já é domingo, algumas pessoas já é início de nova semana. Ora aí está. Para mim é. Para mim não. Está a chover. Vamos logo calma passear agora. Está bem. A minha semana inicia-se na segunda. Mas deixaste-me a pensar com essa do setembro ou outubro, certo? Não. Alô, vamos passear. Então, despete. E é isso, vamos embora. Estou pronto, vou carregar no botão. Está bem. Carrega comando na mão e carrega no botão. Getting